Suprematismo em 5 partes, 2003. Deve ser executada por 3 ou 4 instrumentistas, mais um diretor. Os executantes escolhem um período de tempo de X minutos e Y segundos. Cada uma das 4 sessões da peça durará este período escolhido. A 5ª sessão durará aproximadamente o mesmo. O diretor tem como única função tocar um som no início de cada sessão, deixando claro para os instrumentistas que esta começou. Para isso, deve utilizar um cronômetro e um instrumento de percussão ou algo parecido. Nas primeiras 4 sessões, os instrumentistas ficam de olhos fechados. No começo de cada uma das 4 sessões, cada instrumentista se coloca em uma posição relacionada a um gesto musical a ser utilizado por ele na 5ª sessão, permanecendo imóvel nesta posição até a próxima sessão. Em cada uma das 4 primeiras sessões, cada instrumentista deve imaginar que está improvisando, mentalizando assim como vai improvisar na 5ª sessão da peça. De tal processo deve resultar, ao final da 4ª sessão, sua partitura mental, contendo as informações necessárias para a improvisação da 5ª sessão. Na 5ª sessão, os instrumentistas ficam de olhos esbugalhados. Na 5ª sessão, cada instrumentista improvisa segundo o que ele mentalizou, procurando não se deixar influenciar pelo que os outros tocam. A improvisação geral se dá por justaposição das individuais. Quando um instrumentista terminar sua improvisação, ele deve retirar-se. A peça acaba quando não há mais instrumentistas no espaço da apresentação. Segundo Kazimir Malevich, o caminho do homem deve ser liberto de toda a tralha objetiva. Só então se poderá sentir o ritmo do estímulo cósmico, só então o globo terrestre será coberto por um invólucro de eterna agitação, ao ritmo do infinito cósmico de um silêncio dinâmico.